Gálatas capítulo 1, versículo 11 até o versículo 24. Vamos lá, você se lembra, né, domingo passado, o que nós falamos aqui. Deixa eu só fazer um resumo aqui, uma recapitulação do que nós vimos na semana passada. Vocês se lembram, se você voltar aí, Gálatas, capítulo 1, Paulo, a partir do versículo 6, ele fica admirado da maneira como os irmãos da igreja da Galácia, eles tinham recebido o Evangelho, mas tão rapidamente eles estavam rejeitando o Evangelho. Os Gálatas, eles haviam escutado Paulo, Paulo pregou naquela igreja, na sua primeira viagem missionária, fundou aquela igreja, pregou todo o conselho de Deus, falou do Evangelho verdadeiro, disse o que é o Evangelho. Os irmãos ali foram salvos pela graça, creram em Deus, Deus tão somente pela graça os salvou, os tirou da lama, colocou seus pés numa rocha firme. O Evangelho é isso, é ter a graça de Deus tão somente pela fé, é nós sermos livres dos nossos pecados. Paulo pregou isso e disse que para que você seja liberto do seu pecado, você precisa tão somente de fé. Nada de copo com água, nada de fogueira santa, nada de caminhada sagrada, nada de terra santa, nada de água do rio tal, nada disso. Paulo disse naquela igreja que o Evangelho verdadeiro, a salvação em Jesus, a libertação dos pecados, é tão somente pela graça. E nós dissemos aqui que assim como a terra não faz nada para receber a chuva, assim também somos nós em relação à salvação. A salvação de Deus é pela graça, Paulo pregou. Só que alguns indivíduos estavam entrando na igreja e distorcendo o Evangelho. E Paulo, no capítulo 1, nós vimos na semana passada, chama estes irmãos que estavam deturpando o Evangelho, pregando que para salvar, além de graça, precisariam de um ritual judeu, da circuncisão. Paulo diz, todo aquele que prega isso seja anátema, porque a salvação é tão somente pela graça, vocês não estão confinados e obrigados a cumprir o ritual judaico. Essa foi a mensagem da semana passada, e nós vimos que o Evangelho, ele vem ao homem pela graça. E agora, o sermão de hoje, Paulo, ele dá um exemplo de como esse Evangelho é verdadeiro e é poderoso. Paulo primeiro disse, olha, o Evangelho que eu preguei é o verdadeiro. Não dê ouvidos a esses cães, como ele fala em Filipenses. Agora eu vou dar um exemplo como esse Evangelho que eu preguei pode transformar vidas. Esse Evangelho, como tem o título da mensagem que está no seu boletim, o poder transformador do Evangelho. O Evangelho que mudou o coração de Martinho Lutero. O Evangelho que mudou o coração de Billy Graham. O Evangelho que mudou o seu coração, o coração dos seus pais. O Evangelho que tem mudado o coração de pessoas nesse mundo afora. O Evangelho tem poder, e Paulo agora vai dar o seu exemplo. Como esse Evangelho, o verdadeiro e não falso, ele pode transformar vidas. Vamos ver então como esse Evangelho pode transformar vidas e pode transformar a sua vida também. Paulo primeiro fala no versículo 11 e 12 que esse Evangelho que ele pregou, que transformou a sua vida, ele não é fruto de estruturação humana mental. Esse Evangelho que Paulo pregou e que mudou a sua vida, ele não nasceu de invenções humanas. Paulo diz no versículo 11, versículo 12, que ele recebeu esse Evangelho direto de Jesus. Assim como os apóstolos, Paulo viu a Jesus e Jesus ensinou, deu o Evangelho a Paulo, o verdadeiro Evangelho a Paulo. Paulo está dizendo que o meu Evangelho eu recebi mediante revelação de Jesus, e não segundo o seminário, e não segundo a escola de Gamaliel do tempo, não segundo a escola judaica, a melhor escola da época, não, ele recebeu do próprio Jesus. Por isso que esse Evangelho é poderoso, porque ele não vem com adições farisaicas, ele não vem com adições, ele não vem com algo mais, é tão somente o Evangelho. É fácil, o homem é salvo pela graça. O homem é liberto dos seus pecados pela graça de Jesus. Paulo está dizendo, esse é o evangelho que eu recebi do Senhor. Ninguém me deu, ninguém me ensinou, não peguei de livro nenhum, foi o próprio Jesus que me deu. E esse evangelho transformou a minha vida. Mas Paulo diz, no versículo 13, ele diz assim, ó, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Agora ele está dizendo o seguinte, ele vai dar um testemunho como era a vida dele antes desse evangelho poderoso, tá certo? Vamos ver lá, versículo 13. O meu proceder no judaísmo era legal, ele diz, como sobremaneira, ou seja, sem limite, eu perseguia a igreja. Eu era um perseguidor da igreja de Deus, que a devastava, matava cristãos, prendia cristãos, disse apóstolo Paulo, antes desse evangelho. No judaísmo, se você dá uma olhadinha, é uma distinção. Veja como Paulo ele era extremamente sábio no judaísmo. Antes de conhecer o evangelho, ele já era um homem muito sábio. Em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 4, veja o currículo de Paulo. Algumas pessoas estavam se vangloriando na igreja e disseram, nem que eu poderia confiar também na carne. Ainda mais. Foi embora meu microfone. Filhos não aguentam a pregação disso. Som. Voltando aqui, porque nós estamos gravando a mensagem, então não pode parar, né? Ok. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim. Bem que eu poderia confiar também na carne. E qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele é era aqui, ó. Circuncidado ao oitavo dia, tudo no contexto farisaico, contexto judaico. Na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo, ele tinha uma linhagem judaica, ele tinha todos os direitos de um judeu da época, ele estudou, nós vamos ver, com um homem chamado Gamaliel, que era um dos melhores doutores da época na área. Olha, Paulo, ele era um autêntico judeu. Ele disse também que era perseguidor da igreja. E para saber como essa perseguição era forte e firme, quando a gente vai para o texto de Atos, capítulo 9, verso 4, diz assim, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, isso aqui é quando Jesus aparece a Paulo, o próprio Jesus disse, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? O próprio Jesus estava incomodado com a perseguição do apóstolo Paulo. E disse, Paulo, por que você me persegue? Paulo, de fato, era um perseguidor da igreja. E aqui vocês observam que quando uma pessoa persegue a igreja, na verdade, ela está perseguindo a Jesus Cristo. E vai se ver com ele. Paulo era judeu, perseguidor da igreja. Em terceiro lugar, um devastador da igreja. Capítulo 7, por exemplo, de Atos. Estevão. Diácono, pregador, Paulo acabou com a vida de Estevão e consentiu com isso. Capítulo 7 de Atos, versículo 58, diz assim, e lançando fora da cidade o apedrejaram, Estevão, servo de Deus. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não me impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Versículo 1, capítulo 8. E Paulo consentia na morte de Estevão. Tem outro texto para a gente ver como Paulo era peça boa. O versículo 13, do capítulo 8. Diz. Deixa eu ver. Capítulo 8. Esse texto eu errei. Deixa eu ver o 14. errei algum texto aqui. Vamos lá, capítulo 26, versículo 2, deve mostrar como Paulo ainda perseguia a igreja, devastava a igreja de Deus. Capítulo 26, verso 10. A partir do 9 diz: na verdade, a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus do Nazareno, Paulo dizendo. A mim parecia bem praticar coisas contra o nome de Jesus. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, entreguei muitos dos santos nas prisões. E contra eles dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente fui exílio contra eles, mesmo com cidades estranhas, os perseguia. Era perseguição ferrenha do apóstolo Paulo. E o que cegou ele foi farisaísmo do judaísmo seu. Judeu perseguia a igreja, devastava a igreja, matava cristãos, encerrava os cristãos nos cárceres. Paulo prendia, fazia o cristão blasfemar: nega Jesus, nega Jesus. Esse era o apóstolo Paulo antes desse evangelho poderoso. Lembre-se que Paulo está escrevendo para a igreja da Galácia, que aqueles irmãos que estavam lá pregando outro evangelho, Paulo está dizendo: esse evangelho não é de nada, meu filho. O evangelho autêntico, vê o que vai acontecer. Eu era assim. Assim era Paulo antes da manifestação da graça de Jesus. Então vamos para o segundo ponto do sermão. Vamos ver agora Paulo sendo alcançado pela graça de Deus. Primeiro, o judeu, fariseu, perseguidor, devastador da igreja, matador de cristãos. Agora Paulo recebe a graça de Deus. O capítulo 9 de Atos descreve a conversão de Paulo. Como é que ele teve encontro com Jesus? Como é que a vida dele mudou? Capítulo 9 diz assim: Saulo, e ele virando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, que lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco. Pediu cartas para ter autorização para matar, para torar a cabeça de cristão, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho os cristãos na época, assim homens como as mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Era esse o contexto de Paulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam embutecidos, ouvindo a voz, mas não vendo nada. Contudo, não viu ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver nada, estava cego. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, agora cego. Esteve lá em Damasco 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Aqui está o apóstolo Santo Saulo, perseguidor, rendido por causa da graça do Senhor. Quando a graça de Jesus quer chegar ao ser humano, pode ser o que for, pode ser, pode fazer o que quiser, a graça de Deus é resistida. E no texto de Gálatas, agora, Paulo recém da graça de Deus, voltando para o texto de Gálatas, capítulo 1. O texto diz assim: quando, porém, ao que me separou, Paulo dizendo, eu era perseguidor, mas quando ele me separou, e a ideia da palavra separação é me selecionou, me consagrou. É como se houvesse várias pessoas e Deus disse: eu quero você, eu quero separar você, eu escolho você, eu seleciono você, porque eu tenho uma obra para você. Paulo se vê agora separado por Deus. Em segundo lugar, Paulo diz, Eu fui separado antes de nascer até mesmo. E me chamou pela sua graça. Segundo ponto, Paulo foi agora chamado pela graça. Deus não levou em consideração o conhecimento de Paulo. Todo aquele conhecimento de Paulo, em Filipenses, ele mesmo disse: eu considero tudo isso como perda. Em algumas traduções, sua palavra bem forte, não vou falar aqui. Considero como aquilo que a gente faz que não presta. Todo o meu conhecimento do judaísmo é isso. É como aquilo que a gente deixa no banheiro. Eu não considero nada disso. Porque quando a pessoa é achada pela graça de Deus, nada mais vale a pena do que servir a esse Deus, que ele considera todo o seu passado como nada, como esterco. Paulo, separado antes da fundação do mundo, agora chamado pela graça. Deus diz: eu não chamei porque você acha que é bom. Eu chamei porque eu sou gracioso com você. E Deus, quando chama Paulo, não chama só para ser salvo. Paulo apenas não salva, pega salvo e diz: você vai ser salvo, sempre na cadeira, espere eu voltar. Ele separa, chama, salva para uma missão, com um objetivo. Em primeiro lugar, no versículo 16, Deus salva e chama Paulo para revelar primeiro Jesus a ele. Primeiro eu quero revelar Jesus, para você saber o que é conhecimento de verdade. E aí acontece aquilo que nós vimos em Atos capítulo 9. Paulo fica cego por ter visto uma grande luz, por ter visto Jesus. E aí Deus dá um ministério para Paulo. Mas antes disso, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, olha Paulo dizendo: não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi eu Jesus. Paulo teve que ter um encontro com Jesus para sua vida mudar. Aí, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 8, Paulo, mesmo Paulo, diz: e afinal, depois de todos os apóstolos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque todos os apóstolos viram Jesus. Alguns dizem: então Paulo não pode ser apóstolo, porque ele não viveu na época de Jesus. Mas Paulo está dizendo: eu vi Jesus. Eu sou como um nascido fora do tempo. Eu vi Jesus. Paulo teve que ver Cristo ser revelado. E a palavra revelação significa tirar o véu, tirar as escamas dos olhos. É como se Paulo, com todo aquele conhecimento, judeu, fariseu, debaixador de igreja, é como se ele fosse cego para as coisas espirituais. E Deus diz: eu vou revelar, eu vou virar as escamas dos seus olhos para você ver verdadeiramente o que interessa para você. Paulo agora, refém da graça, alcançado pela graça, Deus lhe dá um ministério específico. Paulo, Deus salva Paulo e diz: você vai ser minha testemunha. Você vai ser um grande pregador do Evangelho, Paulo. Você vai ver o mundo pregando o Evangelho. Se nós dermos uma olhada em Atos capítulo 13, nós vamos ver essa missão que foi dada a Paulo. E Paulo, cumprindo essa missão, diz assim: no sábado seguinte, acolheu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ó Paulo, colocando em prática aqui a missão que Deus deu a ele de pregar o Evangelho a todos. Mas os judeus, vindo as multidões, tornaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Imagina, o pastor falando, ele falou: é mentira. Mas Jesus não fez. Então Paulo e Barnabé, falando honradamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmo os julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Ou seja, o ministério que Deus deu para Paulo não era pregar para todos para falar a verdade. Era um povo específico, era um gentio. Todo aquele que não era judeu, Deus chamou Paulo para pregar para os gentios. Quando Deus salvou Paulo, ele deu um ministério para Paulo cumprir. E Paulo foi adiante. Se você vê, ele prega para os gentios, no versículo 47, porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí, Paulo, para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios ouviam isso, não os deuses gentios, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. E creu todos que haviam sido destinados para a vida eterna e divulgavam a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo. Agora Paulo, de perseguidor, passa a ser perseguido por causa do Evangelho. Expulsando fora e para dentro daquele território. E ele, sacudindo contra aqueles do pó da terra, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transportavam de alegria e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, Paulo, poder transformador do Evangelho, nós vemos que antes Paulo era um devastador. Segundo lugar, nós vemos Paulo agora refém da graça, alcançado por Jesus, revelado Jesus aí. E em terceiro e último lugar, queridos, qual é o resultado, então, de uma vida que é impactada pelo poder transformador do Evangelho? Qual é o resultado disso? Tá bom, Daniel. Realmente eu tinha uma vida que desagradava a Deus. Fui alcançado pela graça de Deus. Mas e agora? E daí? E daqui por diante? E talvez você que está visitando, que de repente entende agora que é preciso ter fé para receber a salvação de Deus, pela graça, tão somente pela graça. E você diz, eu entendo. Eu entendo que Deus me ama, que eu sou pecador, que eu era como Paulo. Eu não perseguia a igreja, mas o meu coração era contra Deus. E agora você vê, se vê refém da graça, se vê que Cristo foi manifesto a você, talvez nessa noite. O que fazer agora? O que vai acontecer comigo? O que aconteceu com Paulo? O texto de Gálatas responde. A própria palavra de Deus responde. Paulo, versículo 13, porque eu vi uma coisa que procedeu outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação contra judaísmo avantajava-me a muitos da minha idade, e extremamente zeloso as tradições dos meus pais. Quando, porém, eu me separou, antes de orar, me chamou pela sua graça, pronto em revelar seu filho em mim. Pague! Olha o objetivo agora da revelação da salvação. Para que eu pregasse os gentios sem decência, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram postos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Versículo 23, ouviu somente dizer, Paulo não era conhecido em outras regiões, só em Jerusalém e na vizinhança ali. Versículo 23, ouviu somente dizer, aquele que antes os perseguia, hoje ele está pregando a mesma fé que ele procurava destruir. Versículo 24, alvo final da salvação humana. O fim supremo e principal do homem. E glorificavam a Deus a meu respeito. Terceiro e último lugar, o poder transformador do Evangelho, quando transforma a vida do ser humano, quando transformou a sua vida, ele gera louvor a Deus, glória a Deus. As pessoas olham para você e glorificam a Deus. O texto de Mateus diz assim, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Todos os seus dons, tudo que você tem, a sua salvação, os homens têm que olhar para você e se reportar a Deus. A sua vida deve ser um louvor a Deus. À medida que aqueles que não conhecem a Deus olham a sua vida e digam, atrai algo diferente nesse homem. Algo poderoso transformou a vida desse homem. Nós vimos que no exemplo aqui de Paulo foi o poder transformador do Evangelho. O mesmo Paulo que escreveu em Romanos capítulo 1 que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do gentio, e todo aquele que crê. Se você ver no Novo Testamento, eu vou dar apenas 5 exemplos. Se você for folhear aqui as páginas do Novo Testamento, você vai ver que a maioria das vezes que Jesus curava uma pessoa, que salvava uma pessoa, essa pessoa glorificava a Deus. Por exemplo, antes de entrar nos Evangelhos, Atos capítulo 13 mesmo, esses próprios gentios, quando eles foram achados pela graça do Senhor, o que foi que eles fizeram? Eles glorificaram a Deus. Um jovem paralítico, Jesus estava numa região, trouxeram um jovem paralítico para Jesus. E Jesus disse, tá bom, eu perdoo os seus pecados. E depois disso, Jesus disse, vocês acham mais difícil, isso tá bom, levanta agora e anda para mim. E o paralítico levanta, anda, tem o perdão dos pecados. E o que é que ele faz depois disso? Você pode receber a graça de Deus. Louvor. Ele se abre, se explode em louvor a Deus. Foi assim com dois cegos que nasceram. Chegam diante de Jesus. Jesus faz lama, bota nos seus olhos. Eles são curados e depois o que acontece? Os dois glorificam a Deus. Dão glória a Deus. Foi assim também quando Jesus estava de um lado do mar, do lago, e os discípulos num barquinho. De repente vem Jesus andando sobre as águas e eles dizem, é um fantasma. Jesus diz, não, Pedro, vem aqui, você também pode andar. Se você tiver fé, você também pode andar. E Pedro vai andando, mas quando ele vê o vento bater, quando ele olha para cima e para baixo, não tem nada debaixo dos meus pés, eu estou flutuando. E ele perde a fé, perde o olhar em Jesus, ele começa a afundar. E Jesus pega na sua mão e diz, vem para cá, homem de pouca fé. E depois de fazer esse milagre, todos glorificam a Jesus. Foi assim também com algumas crianças no templo, Jesus disse. Das crianças, Jesus estava pregando no templo dos fariseus e judeus contra Jesus. E as crianças dando perfeito louvor a Deus. Os fariseus julgando e as crianças glorificando a Jesus. É sempre assim. Toda bênção que desce do céu deve voltar em forma de louvor a Deus. Queridos, essa é a palavra de Deus. Vamos agora tentar, para nós concluirmos. Você viu que Paulo, ele era muito pior do que a maioria de vocês, talvez todos vocês aqui. Mas o poder transformador do Evangelho foi suficiente para mudar a vida de Paulo. Seja qual for o vício que você atravessa, o grau de intimidade com o pecado que você está, o poder do Evangelho poderia achar no buraco, no fundo do poço. Seja a vida mais miserável que você esteja levando, a graça de Deus é capaz de ir lá no profundo do seu ser e resgatar. Porque esse Evangelho verdadeiro é poder de Deus. É poder transformador. É o Evangelho que Paulo recebeu de Jesus. Por maiores dificuldades que você esteja enfrentando, a graça de Deus pode lhe achar. Por mais sincera e correta que seja a sua consciência de que você é pecador, a graça de Deus é maior do que os seus pecados. Por pior que você pense ser, ainda assim, o poder transformador pode transformar a sua vida. E depois disso, gerará louvor a Deus. E aqueles que estão aqui na igreja já há muito tempo, eles fizeram a vida, foram achados. O meu clamor é para que haja em nosso meio louvor. Como outro, com paralítico curado, cegos curados, com os discípulos que estavam no bar, com as crianças no templo, com vários outros exemplos, que a nossa vida seja louvor a Deus. E você que não conhece a Deus, querido, aceite o sacrifício de Cristo pela graça, pela fé. Rejeite sua vida pecaminosa. Se entregue ao Evangelho. E o poder do Evangelho pode transformar a sua vida. E você, a partir de então, dará glória a Deus. Antes de terminar, no seu boletim tem um texto na capa. Não, na capa não. Dentro do boletim. Vocês conhecem muito bem o monge padre Lutero, Martinho Lutero. Que escreveu as suas teses e pregou na igreja, na Alemanha. Martinho Lutero foi o grande marco na história da igreja cristã. No momento em que a igreja católica, ela tinha desviado muito da verdade do Evangelho, esse monge incomodado, ele disse, rapaz, vamos reformar a igreja católica. Vamos corrigir os nossos erros. A intenção de Lutero foi corrigir os erros. Colocou aquelas 95 teses para corrigir. Entenderam mal, racharam a igreja, nasceu o protestantismo. Veja o testemunho desse monge. Enquanto isso, acompanha aí no boletim. Nesse mesmo ano, 1519, voltei a reinterpretar os salmos. Olha, ele era um monge, já havia lido a Bíblia, já havia dado aula, já havia interpretado os salmos, já havia pregado, já havia feito grupo familiar, já estava em reunião de oração, tudo. Mas nesse ano, depois de reinterpretar os salmos, eu tinha confiança que agora tinha me tornado mais experiente. Após ter lecionado a Epístola de Romanos, ó, ele ensinou a Epístola de Romanos, a de Gálatas e o livro de Hebreus na universidade. Depois disso, fui capturado pela ânsia de compreender o que ensinava Paulo na Epístola aos Romanos. Mas até então, não foi a falta de um raciocínio frio que me impediu de avançar, mas uma única frase no capítulo 1 que Paulo escreveu, que estava na goela de Lutero. Qual era a frase? Nele a justiça de Deus é revelada. Eu odiava a expressão justiça de Deus. Um monge, padre, que de acordo com o uso da maioria dos meus mestres, fui ensinado a compreender filosoficamente o que se entende por justiça ativa, que é a justiça pela qual o Deus justo pune o pecador injusto. Mas eu, sendo o monge irrepreensível que era, sentia-me diante de Deus um pecador com uma consciência muito perturbada. Eu não encontrava certeza que Deus estava satisfeito comigo. Eu não amava, não. Ao invés, eu odiava o Deus justo que punia pecadores. Quem está falando isso é Lutero, viu? Eu odiava o Deus justo que punia pecadores e secretamente, senão blasfemosamente murmurava. Murmurava muito com raiva de Deus e dizia: não é suficiente que nós, miseráveis pecadores, eternamente perdidos por causa do pecado original, sejamos oprimidos pelas calamidades dos 10 mandamentos. Eu não aceito. Porque Deus ainda semeia culpa após culpa através do Evangelho e nos ameaça com sua justiça e ira. Era assim que eu raivosamente falava juntamente com uma consciência perturbada. Assim, constantemente questionava Paulo no capítulo 1, tentando decifrar o que ele queria dizer. Meditava dia e noite nessas palavras, até que, enfim, pela graça de Deus, prestei atenção no contexto. A justiça de Deus é revelada como está escrito: o justo viverá da fé. Comecei a perceber que neste verso, a justiça de Deus é aquele, é aquilo que o justo vive como presente de Deus. Isso é pela fé. Comecei também a perceber que a justiça de Deus é revelada através do Evangelho, que foi o Evangelho que mudou a vida de Paulo. Sendo essa de forma passiva, eu não faço nada para ser salvo. A salvação é pela graça. O monge agora entendeu isso. No qual um Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E uma só vez me senti que havia nascido de novo. Na verdade, o cara se converteu agora. E entrado pelas portas do paraíso. Imediatamente examinei as escrituras de modo totalmente diferente. Na minha mente voltei as escrituras e notei que existiam outras expressões com a mesma analogia, a saber: a obra de Deus feita em nós, o poder de Deus que nos torna poderosos, a sabedoria de Deus que nos faz sábios, a força de Deus, a salvação de Deus, a glória de Deus, tudo de Deus. Então, examinei de forma doce a expressão a justiça de Deus, com muito mais amor do que antes havia gritado em ódio. Meus queridos, é possível que o monge, extremamente sabedor da Bíblia, deu aula de Romanos, Gálatas, texto da Bíblia na universidade, é possível que o monge ainda não, desse posto, ainda não tinha conhecido Jesus. É possível que nós, queridos, olha isso eu vou dizer. É possível ainda que algum de nós não conheçamos Jesus verdadeiramente. Não experimentamos o poder transformador do Evangelho. Eu convido a você a baixar sua cabeça e meditar. E perguntar a Deus: Senhor, eu experimentei esse poder transformador que mudou a vida de Paulo, que mudou a vida de Lutero depois de muito tempo de ele se dizer cristão. Será que eu experimentei isso? Será que a minha vida se louvou a ti? E para você que ainda não tem um compromisso com Jesus, pense bem, querido. A Bíblia diz que você está em delitos e pecados, afastado de Deus. que os seus pecados são suficientes para lhe condenar. Mas a graça está disponível para todo aquele que crê, que quer ter em sua vida a justiça de Cristo, que quer ser aceito por Deus pela graça. Não é por nada que você faça, não é por nada que você obtenha, não é por lei que você conseguiu cumprir, é pela graça. Se você quer o Evangelho pela graça de Deus, se você quer ter vida por Deus, aí no seu lugar diga: Deus, visita o meu coração com poder e grande glória, com a transformação que só o teu Evangelho pode trazer. Em nome de Jesus.